É mesmo assim, ó. É mesmo assim, ó. Sei se diz que sim, é porque assim, ó. It's like that. It's like that. It's like that, y'all. Yo, um grande flow. Bombos e tarolas que batem, tipo, wow. Yo, tu sabes como é. No stress, dado grandes beats, né? Yeah, negro. Yeah, nigga. You know. Dicas que te prendem, tipo, em si é po-po. Wow, sempre discreto, I keep it on the down low. Shut the fuck up, sento o flow. Nigga, queres beef, nigga? Let's go. Let's go. I want out, prepara a retirada. Larga esta life e mica tua namorada. Porque é que não aceitas? Eu não escrevo rimas, boy, eu escrevo receitas. Let's cook it up, yeah, son. Yeah, yeah, yeah, yeah. Não brinques com esta merda, yeah. Yo, yo, yo, yo, yo. Não duvides desta merda, yo. Yo, yo, yo, yo, yo. Não brinques com esta merda, yo. Yo, yo, yo, yo. I be the one niggas need when the need is to feed off a breed of a man who can rhyme. And you won't believe how I lead. I'm ahead of the game and I dead all you lames all the time. You are now rocking with not one of the best, but one of the only who can cut your lifeline without the help from homies. Yet attached to two of the best to do it with the L.I. fluid. In my veins I came and I said it the same like the R. Well, most of y'all want a ball cause you saw a couple of vids. Saw a couple niggas do a couple of bids. And over that you wanna fuck? Okay. Try staying relevant for 15 plus. This art form's not a game, we ain't playing. Never that. We do it all day and night. Uh-huh. And if doing it that long is wrong, we don't wanna be right. I put that. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Don't play with this shit, yo. Yo, yo, yo, yo, yo. Don't doubt this shit, yo. Yo, yo, yo, yo, yo. Don't play with this shit, yo. Yo, yo, yo, yo. Yo, we talking what to you know about R-A-P-B-A-C-N-S-T? Y'all niggas querem ser like we, mas yo, não entendes me estilo. Se cada rima fosse uma grama, eu me custava quilo. It's real hip hop right here. Pensei que só peças, não me subestimes, tem truques que não conheces. Been that, done that, inútil a ruego. Se não te gusta, boy, hasta luego. Não queiras copiar, cause you know you're gon' fail. Não consegues ver nada, escrevo rimas em braille. Force AC. Justiça que je vá, dá-lhe a micro, já tá com o saco sem moi. Yo, eu nem comento, tanta letra junta dava um novo testamento. Independentemente, gente que não me sente, siga em frente. E o meu discurso sempre coerente, eu digo. Yo, yo, yo, yo, yo. Não brinques com esta merda, yo. Yo. Yo, yo, yo, yo. Don't doubt this shit, yo. Yo, yo, yo, yo, yo. Não brinques com esta merda, yo. Yo, yo, yo, yo, yo. Hey, yo, we talking to you. There's no stress and daylight up in this spot, man. The foundation. Yeah. Hip hop sensations. MMC, yo. Boa in the house, house. Nah. See, y'all need to know about this. Mixbymail.com. Real hip hop right here. De La, man. De La Soul. All the time, man. Diz-lhes, boss. Shit, you can't even pass this hip hop test. Pode crer, boss. Diz-lhes, diz-lhes. No stress in the spot. No doubt. Keeping Lisboa hot. A ferver, y'all.